Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki e eu estou sem frase aqui. Ah, beleza. Valeu, cara. É a mesma frase do Mandel, né? O cara vai lá. Não, eu sou o Joel Suki. É um entendidão do mundo dos animes, né? Eu sou o Joel Suki e esse é o meu jeito. Ah, foi usada, viu, mano? Foi usada, vixi. Vai, cara, já, outra, já tá lá nos antigos, mano. Vai ficar com esse mesmo? Ah, então eu vou mudar de novo. Eu sou... Vai dizer Bankai, né? E já foi usado porque também. Porque o importante é ser atual, né, cara? Aqui é o Jota e eu uso uma katana de lâmina invertida. Eu pensei que tu ia dizer Bankai. Só pra manter a tradição, né? Eu sou o Neto Maru e a moda agora é facada na nuca. Pensei que queria dizer Bankai, né? Também, só pra manter a tradição ali da aberta. Então eu acho que a gente devia refazer a abertura, mano. Todo mundo falando Bankai ali. Só pra frescar. Eu sou o Joel Suki e Bankai. Eu sou o Jota e Bankai. Eu sou o Neto Maru e faz uns 8 anos que eu não assisto o Bleach. Putaria. Eu devo confessar, se você assistiu a primeira linha reta do Bleach, você assistiu todas. Isso é cíclico o Bleach. Ele começa e termina, volta no mesmo canto. Pois é, né? E hoje, nesse papo, começou maluco, né? Começa bem, né, cara? A gente vai falar sobre animes, né? Olha aí, mano. Quem diria? Pois é, né? Eu, por um momento, eu desconfiei que a gente ia falar do Bleach, ó, cara. Mas ainda bem que não... Ainda bem que teoria deu certo, né? Não, pois é, a gente vai falar aqui os animes que a gente já assistiu, que a gente... Não, a gente não vai falar de animes que a gente já assistiu, cara, não vai dar tempo. A gente vai falar dos animes, vai recomendar anime, cara. Não, a gente vai bater um papo dos animes que a gente já assistiu, que a gente quer recomendar, né, e tal. E animes novos também, que a gente quer assistir. Que a gente tá num projeto, né, porque atualmente... Vocês estão num projeto de eu recomendar tudo que eu assisto, vocês não vê nada, mano. O projeto de vocês é esse. Não, mas no cast iremos nos justificar. Pelo menos eu. Será que se os caras assistissem os Cavaleiros hoje, os caras iam achar massa? Mano. Tem o Ômega pra provar que faz sucesso, macho. O Ômega já tem quase 100 episódios. É, mas agora o Cavaleiros é um antigão ali. Se os caras fizerem tipo Kai ali, o Dragon Ball Kai, só remasterizar e passar de novo tudinho. Acho que aí é mais difícil. Não, é, funcionaria assim. Eu acho que os antigos. Acho o melhor Cavaleiros do Zodíaco é o primeiro, né? Não é essa frescura, tipo, ah, é porque é o primeiro, não. Porque, tipo, Digimon, eu acho melhor o terceiro. Eu não tenho essa frescura de sempre dizer que o primeiro é o melhor. Tipo, mas Cavaleiros realmente o melhor é o primeiro, cara. As outras sagas Cavaleiros do Zodíaco são muito ruins, cara. É basicamente a primeira, com alguns personagens diferentes e algumas vírgulas mais no roteiro. Isso é uma polêmica, porque eventualmente uma saga dos Cavaleiros pra outra vai mudar pouquíssimas coisas. Não, acho que a saga do Santuário é a mais diferente de todas, mano. Mas é exatamente isso. Sempre a saga é a saga do Santuário com personagens diferentes. Eles vão enfrentar os inimigos. Não, porque a saga do Santuário, mano, tem toda uma parada zona e tal. A saga do Santuário, né? O cara disse, mas a saga do Santuário é a saga do Santuário, né? Tem aquele mistério ali do Grande Mestre, né, mano, que o cara queria saber quem era o cara. cara, não sei o quê. E ficava escondendo o rosto dele. O cara, vixe, mas esse bicho aí... Aí tem aquele episódio que esse bicho solta um... aquele golpe diabólico no Aioria, mano, de leão. O cara, eita, porra, hoje o cara aí... Tu é doido? Não sei, mas não sei se funcionaria não, os cavaleiros funcionar, hoje. Funcionaria com certeza. Eu acho que agora é o seguinte, né? Não faria tanto sucesso, acho. Tanto que até o Isagio Cavaleiros do Dia, que nunca teve um jogo bom. O Balin doido, naquele último que saiu do PS3. Agora o Bala, a gente tava conversando com o Bala, mano. O Balazão é um... fanzaça de Cavaleiros do Zodíaco, né, e tal. Aí ele tava dizendo... Beirando a doença, né? Aí ele tava falando do Ômega, mano. Ah, sei o que, o Ômega tem aquele episódio, tem esse outro aí. Tava deixando ele o cara empolgado, mano, pra assistir a série, mano. Porque ele tava falando... Eu assisti o primeiro episódio do Ômega, né, mano, ali, quando saiu ali, por causa do saudosismo. Aí eu não sei não, mano. Achei ele meio estranhozão, assim, os conceitos dele, assim. Não fala logo que tu achou uma bosta. Mano. Não, que tenha coragem, seja homem, acho, mano! Acho, seja homem! Uma parada meio andrógena, né? O cara assim. É porque, sei lá, mano, os caras mudaram demais, assim, as caixas das armaduras ali. Mas transformaram em diamantes. Mas também é a evolução dos tempos, mano. Tu queria o quê? Agora, aí eu concordo com o Neto. Realmente, tipo, tem que mudar, cara. Se você vai fazer uma coisa nova, você tem que mudar. É verdade. Não existe mais esse negócio dos caras quadradão, não, mano. É, mano, antigamente essa parada do cara usar calça jeans e camisa sem manga, mano, era o auge. Agora hoje em dia pega bem mal, mano. Aquela moda do Reginaldo Rossi. Né? É, mano. O Ômega aí, eu queria saber da galera que tá assistindo o Ômega, se é que tem alguém assistindo. Eu assisti, né, o Ômega, acho que até o 15, por aí. Eu achei uma bosta, sério mesmo. Não tive mas, cara, assim... Não tive paciência. O negócio do Ômega, mano, é porque ele vai pegar o cara que é saudosista. Qual era o grande... Qual era a grande... É o... Como o Giovanni diz, o... O pulo do gato, né? Cavaleiros. O pulo do gato ali. Era... Cavaleirosão de ouro, né? Era os cavaleiros de ouro. Pois não é, né? Correr, não. Acho, eu me lembro quando apareceu o primeiro cavaleiro de ouro. Aquela imponência, mano, que o cavaleiro de ouro tem. O cara, puta que pariu. Imponência do cavaleiro de ouro. Aí qual é o grande lance de um anime dos Cavaleiros do Zodíaco? É, os Cavaleiros de Ouro. Foi exatamente isso aí que eu achei doideira, mano. O cara começa assistindo o Ômega. Pra quem já assistiu qualquer saga dos Cavaleiros, o Ômega, o cara pode começar pelas 12 casas. Aí o cara começa, ele vê a casa de Ares. Aí, vixe, meu irmão, o Kiki, ó. O cara, eita porra e tal. Aí o cara dá valor, né? Porque vê uma continuidade ali na jogada e tal. Então tu tá dizendo que é legal porque ele imita o antigo exatamente igual, mudando algumas vírgulas no roteiro. Isso. Então pronto, tu não gosta dos Cavaleiros do Zodíaco, tu gosta do antigo, remasterizado. Não, mas preste atenção. No momento que você vê o Kiki, você acha interessante e fica curioso. É, mas quem aí, são, bicho, os próximos, Kiki, né? Pois é, mas aí volta a ter uma credibilidadezinha na história. Vixe, mas quem será que são os outros, né? Se o Kiki tá aqui, vai que o próximo é o Aldebaran Júnior, né? Aldebaran Júnior. Putaria, velho. Aí, não, beleza. Não foi o Aldebaran Júnior, mas foi um cara ameaçador, mas esse touro aí é porradeiro. É, pois é. Aí o cara pensa assim, mas se eles conseguirem fazer um negócio desse com um touro, imagine com câncer. O Bala ali, ele tava fazendo um monólogo aqui, mano, da saga das 12 casas, né, que começaram no Ômega, parece que terminou, né, já tem algum tempo. Aí eu, vixe, meu irmão, saga zona loucura, viu, velho, isso aí. Dizendo que tem umas lutas massa, mano, a saga das 12 casas. É Cavaleiros do Zodíaco, sempre vai ter luta massa, mano. Agora, já que a gente já falou um pouco, mas e a grande jogada mega power de toda, mano, do Kurumada, mas é isso, mano. Que a saga começa, mano. Você diz assim, pronto, tá aí uma saga que o Seiya não vai ser o protagonista, né? Que o cara vê a nova geração, né, e tal, os meninos novos. Seiya já fim de carreira, né? Beleza. Aí esse bicho consegue, mano, do meio pro final, botar os caras tudo pra ser protagonista de novo, mano. Um cara desse é um gênio, mano. Não, cara, um cara desse, ele simplesmente não tem imaginação, cara. Gênio. Ele dá mais do mesmo, cara. E qualquer segmento que tu imaginar a mesma situação, mano, não daria certo. Mas tu pensa, sei lá, uma empresa de automóveis, eles lançam um carro, aí 4 anos depois eles lançam o mesmo carro, igual o carro, mesma coisa. Vende mais caro e tal, cacete. E os caras compram, mano. É a filosofia Apple, né? Cara, aí, é, iPhone, mano, todo ano ali, não sei o quê. O iPhone, macho, muda o conteúdo, macho. A parte de dentro fica diferente e tá, tal, não sei o quê. Agora o cavaleiro, tu sabe, velho, tá falando, tu tá falando que é tudo igual, né? Não, mas ele tá dizendo da proeza que o cara consegue fazer, velho. Não, eu tô falando assim, mas tô falando, se perguntando se você consegue enxergar que é tudo igual. Não, é, a gente sabe que é tudo então, igual, pronto, né, velho? Ok, eu queria só escutar isso. É tudo igual, ok. É igual, mas o cara consegue fazer diferente, mano. O negócio tá aí. Não, mas é o que eu tô te dizendo, macho. O plot é igual. Agora a façanha do cara é ser igual e ainda assim ele conseguir deixar, né, a parada interessante, mano. É interessante. Recomendar um anime foda, mano, que eu assisti, foi o primeiro anime que eu assisti legendado, né, no VHSzão ali. A galera tem que ir atrás, mano, baixar esse anime, que é o Berserkzão, mano. Teu primeiro anime também foi o Berserk? Foi, mano, legendado. Caralho, o cara mal, Berserk, cara mal sabe ler, hein, mano. Quando eu assisti o primeiro episódio, eu, puta que pariu, mancho, como é que pode, mancho? Animezão foda, mano, já começa massa, mancho, o bicho ali. E é engraçado que o começo da história dele, ele já começa no final, aí vai voltando, né, no... Não, mas episódio. E tem uma coisa muito mais massa, que é tipo assim, ele fala tudo que o principal vai poder usar, tudo que ele vai usar naquele começo, né, pra matar o bicho, as armas que ele tem, as possibilidades que ele tem, e ao mesmo tempo, como mostrou tudo isso, ele tem que mostrar como ele aprendeu a usar todas aquelas armas. Ah, pois é. Que no começo ele é preso, ele tá preso lá e o cara tem assim, tem a capa dele jogada em cima de uma mesa e tem uma porrada de armas na mesa. Aí o cara fala assim, e cadê os outros caras, dono dessas armas? Ele fala assim, não, tudinho é dele. Aí se ele vai mostrar as armas, tem uma porrada de faca, de flecha, bazuca, não, porra de... Pensa logo, esse bicho é o ganancioso, né? Não, mas o cara tem que fazer isso aí, mas porque o... Comprar um bocado de arma e botar em cima da mesa. Você baixa o primeiro episódio do Berserk, mano. Se você achar massa, você tem que continuar. É porque, infelizmente, cara, hoje em dia não funciona mais não, viu, Berserk? Não, acho que aquele funciona, aquele anime do Berserk, mano, é muito ruim, cara. Eu assisti um dia desse. É, não, mas tu é doido, é, mano. Cara, eu assisti, sabe quando? Eu assisti semana retrasada. Não, macho, é nada, macho. Macho, olha, agora eu vou falar uma coisa séria. Tipo assim, o mangá do Berserker, do 1 ao 20, é o melhor mangá que existe. O melhor mangá. Nenhum mangá que eu li na minha vida chegar aos pés do mangá do Berserker. Então, se você quer ver Berserker, tem os 3 filmes dele, que é a história do Guts, e tem o mangá. Não vejo esse anime, porque o anime não é bom, cara. Não, cara. Não, sinto não, muito. Eu recomendo pro pessoal assistir, porque eu achei foda assistir um dia desse. Achei muito massa, não é ruim, mano. Não, mano. É doido, velho. Anime não é ruim não, viu? Cara, pelo menos eu assisti, tipo assim, o anime, ele é pra ser... Porque, tipo assim, se você for pegar o mangá e ler, o mangá, a luta dele é mais movimentada, entre aspas, entendeu? Eles fazem mais movimentos, eles são mais... É uma coisa mais dinâmica. O mangá antigo, ele meio que faz assim, deu um golpe, aí corta aquela tela, assim, bota meio estática e volta, entendeu? Tá dizendo o anime antigo, né? Que o sim, mangá sim, é o anime antigo. O anime antigo. Mas, tipo assim, isso que eu tô dizendo, o anime antigo é ruim. Não porque a história é ruim, mas porque ele, além de modificar a história do mangá, ele pegou e, tipo assim, não é bem animado. Já se você for pegar os 3 filmes que saíram, foi 3, 3 filmes que saíram e pegar o mangá, cara, são muito, muito fodas, macho. Eu não acho não, viu, mano? O anime ali do primeirão do Berserk, eu ainda acho massa, macho. O estilo do traço dele é ali, foda, do desenho. Mano. É doido, né? Tu é doido, mano. Aquela primeira luta ali do Guts, né? Quando ele mata a galera ali num bar ali, tu é doido, mano. As lutas dele são massa, mano. Mas a história dos caras é muito foda, mano. A história do Griffith, do Guts. E o anime, ele... a série é pequena, né? Dá pro cara acompanhar ali de boa, né, mano? O cara assistindo é tipo 24 episódios. O anime clássico, ele modifica um pouco a história e termina na melhor parte. É, termina onde o mangá começa, né? Não. Né? Aquilo tudo ali passa no mangá, mas é porque depois daquela parte ali ele vai lutar contra o Balrog lá. É o Balrog, o nome daquele bicho, é? É que é o imortal, que o Griffith corta o chifre dele. É o Torão. É, mas aquele bicho é irado, ó, mano. Caralho, mano. E é aquela luta no cemitério de espadas, cara. É muito foda, mano, essa luta. É, mas agora o que eu acho um dos maiores mistérios da humanidade é isso aí, mano. Como é que uma série igual Berserk, mano, os caras não continuaram daquele ponto. Pois é. Mas né? Vai ver acontecer a mesma coisa que acontece com o Hajime. Porque, tipo assim, o Hajime, aparentemente, sempre para, acaba as animações em volta, porque o cara não quer ter ova, entendeu? O cara quer seguir exatamente igual o mangá. Não, é, Berserk... mas ainda assim, o que tu pode dizer, que pode parecer com o Hajime, o Hajime, mano, começou, já tá na terceira continuação, mano. Sim, mas é isso que eu tô falando, mas ele para e continua, para e continua, exatamente por isso. Tanto que, porra, com quanto não gastaram com esse filme do Berserk, tu já assistiu esse filme do Berserk, macho? Cara, tipo, deve ter gastado muito grana, mas tá muito foda, mano. Tá foda, mas o que foi que acrescentou de novo, mano? Mas é tipo assim, cara, não tem o que acrescentar de novo, macho. É a mesma coisa, se os três, esses três filmes, ô Neto, conta a história do mangá, se eu não me engano, até o volume 20, mano. Até o volume 5, aliás. 20 não, até o volume 5. Mas não é a mesma história, não, do anime, os três filmes? É a mesma história, não, a mesma história do mangá. Não, o anime tá com a história errada. O primeiro anime não tem como considerar ele canon, porque tá errada a história. Eu pensei que o Jota ia dizer que a mesma cor é um caminhão cheio de japonês e chinês dirigindo. Não, não, é diferente, sim. Porque o primeiro anime, a história dele não é igual do mangá, não. Tem muita, muita coisa que muda e coisas importantes, entendeu? Então eles não podiam pegar ele e continuar. Então ele tem que recontar aquela parte inteira. Aí eles fizeram os três filmes pra recontar. Talvez lance animação. Será, hein? Agora o Jota puxou um anime aí, mas o cara tem que ir atrás, ó, mano. O Hajime no Ippozão, ela. O Hajime no Ippo nunca deixou de ser massa, não, mano. Qualquer momento que você pega aquele bicho ali... Macho, mas é porque eles pegam assim, macho, esses caras são muito geniais, mano. Eles pegam... saiu o primeiro anime inteiro e aparentemente acabou porque não queria ter ova, uma coisa do tipo. Aí acabou. Aí voltou com aquele... com o filme. E o filme conta a história da luta lá fodona. Aí ele parou. Aí ele voltou com o New Challenger. E tipo... aí, cara, o New Challenger tem a luta do Takamura contra aquele louro lá fodão. Xê, meu irmão, a luta do Takamura. Ali. O cara fica na pilha... porque termina eles dizendo que o Ippo é um bosta. Aí você vai e começa o terceiro, meu irmão. E tem a luta do Ippo contra o Slayer, que é aquele malucozão lá que ele dá um murro na cara da namorada do Ippo, mano. Aí, cara, é muito massa, mas vai acabar de novo, com certeza, mano. Acho o Hajime no Ippo, mano. A primeira vez que eu assisti, o Neto que tinha me recomendado, né? Ah, mas tem esse anime aqui de boxe e tal. Aí eu fui assistir. Aí no primeiro episódio, mano, aí é uma empolgação muito grande, mas é doido, mano. O Hajimezão ali, o bicho foi muito bem produzido, viu, mano? E o Hajime já tem mais de 20 anos, né? Pra quem não sabe, o Hajime já tem uns 20 anos aí. Se você não conhece o Hajime, você precisa conhecer, cara. O Hajime no Ippo é a história de um cara que... é de boxe, né? O anime aí é a história de um cara que ele era... ele é tipo pescador, né? Alguma não, parada, ele né? trabalha no barco da mãe dele. É, ele leva o pessoal pra pescar. Pescador. Ele não é pescador, não. Ele leva o pessoal pra pescar. O pessoal quer pescar, contrata a mãe dele pra levar eles no barco, entendeu? E ele trabalha carregando as coisas das pessoas que vão no barco dela. Mas o que é mais... massa, véio. É a construção da história, mas porque o cara ele fica carregando aquelas caixas cheias de peixe, né, e tal, pra cima e pra baixo, e o cara tem que ir correndo, né, da escola dele pra casa, porque é longe, né, e tal. Aí, esse bicho, mano, é humilde, né, apesar da família dele ter um iate. Que arte, uma mãe de tambaco também tudo quebrado, porra. Mas quantos liseiros tu conhece que tem um barco? Mas é o barco ele tem herdado do pai dele, que era pescador. É, pois é. Sim, meu chapa. Aí tu nunca ouviu uma pessoa que é rica porque herdou o dinheiro todo, né? Aí por uma onda do destino, né? O Ippo, que é o personagem principal, se mete numa briga e o cara descobre ele, né? O Takamura ali, o cara que descobre. Pelo destino, não, mano. Porque esse bicho era espancado diariamente. Ah, né? É, então foi só mais. Uma das cenas mais legal que tem é ele andando assim. Aí o professor fala assim, aconteceu alguma coisa e, pô, você vive todo sujo, não sei o que. Ele, não aconteceu nada, não. Ele vira de costa e tem, assim, as duas marcas do pé do cara, do novadro, com os dois pés na costa dele, mano, assim. Isso é muito escroto, não nessa cena, não, mas se aconteceu, foi muito louco. Acho aquele episódio que o Ippo começa a treinar, mano, que o Takamura ensina ele o jab, né, aí ele tem que treinar nas folhinhas das árvores. Ele tem que pegar 10 folhas, né? Aquele episódio ali é muito massa, velho. Tô doido, velho. Aí é legal isso aí, né, mano? A construção do anime, né, velho? Que ele vai mostrando essas partezinhas do treinamentozinho, sei o que e tal. É massa, é massa essa parte da folha que ele fala assim: pois é, eu mandei ele pegar 10 folhas com as mãos, só que ele pegou tudo com uma mão só. Pensei que ele ia pegar com as duas. É, que o cara é fodão, que ele conseguiu pegar tudo com a mão. Isso é o lado bom, mano. Que ele mostra que os burros também têm vez, né? Só o Manoel curtindo, né, essa frase. É, mano. Acho que tu é doido, macho. O cara que criou o Radim, mano. Bicho é genial demais, macho. Tu é doido, mano. Porque o cara, ele vai construindo, mano. O cara acha massa os primeiros episódios de treinamentozinho, não sei o quê. Aí quando o Takamura leva o Ippo pra conhecer a academia dele, mano, de boxe, macho. Que, meu irmão. Aquela luta que ele tem, a primeira luta dele, né, que é tipo sparring, né, com aquele Miata. Cara que era o Miata, que era o melhor da academia. O cara vê que o Ippo começa a aguentar os golpes dele, aí, vixe, mano, o cara dá pra ganhar, macho, não sei o quê. O cara fica empolgado, pra quem não sabe o estilo de luta do Ippo, mesmo do Rock, ele bate com a cara dele na mão do cara até o cara cansar. Aí é massa, mano, porque tem esse episódio, o primeiro episódio que ele perde, né, a luta. Aí o Takamura diz, não, mano, dá pra ganhar, não sei o quê. Vamos marcar outro sparring aqui, tipo. Aí ele ensina aquela técnica da tartaruga, né, pro Ippo, que é ficar juntando as mãos e ficar fazendo a defesazinha ali. É o Pekabó. É. A segunda luta dele com o Miata, mano, já é uma violência muito grande, mano, de empolgação. Ah, mas a segunda luta é tão foda que até hoje a coisa mais esperada no... É a luta deles. É a deles, terceira luta deles, cara. A luta coisa mais esperada até hoje, mano. Achei a cada luta, mano. O cara sabe fazer muito bem, mas lutas ali de coreografia, de história de personagem, mano. Porque cada agora, luta que é muito massa, mano. O cara dizendo parece fácil, mas quando você vai botar no papel é difícil. Ele consegue equilibrar a luta em si, né, que é o momento de prova do personagem, uns treinamentos que mostram o desenvolvimento, né, a evolução da jornada do herói. É, mano. E paralelo a isso, bom, o anime é putaria demais, mano. Os coadjuvantes, eles porra, fazem... Macho, é porque os personagens deles são muito cativantes, cara. É, estendo. Macho, ó, se tu pegar o Ippo e cortar e tu não ler nenhuma luta, for só lendo os bastidores de treinamento, mano, ainda assim é um mangá de comédia genial, mano. É, Jumaça, é o treinamento do Takamura, velho, que o Ippo tá assim, vai dormir na casa do Takamura, né, aí, ei, Takamura, tu tá treinando pra próxima luta, né, dos pesos pesados, aí, é, mas pois é, tenho que perder uns quilinhos aí. Mano. É, peso médio, tenho que perder uns quilinhos aí, esse bicho, não, mas vou jantar aqui, aí puxa um tomate da mão, é, vixe, mano, teu jantar é esse, é, mano, sei o quê. Mas é, porra, é excelente, cara, tanto o anime quanto o mangá, tudo que tem do Hajime. E olha, outra coisa que é muito importante dizer, o anime é 100% canon, é exatamente igual ao mangá. O mangá tem mais coisa e tudo, mas ele segue exatamente a mesma história, não tem nada diferente. É porque o mangá, mas como eu tô dizendo, é um negócio tão putaria, mano, que eu acho que só não é totalmente igual porque a censura não liberava, não. que tem umas piadas ali que são pesadas, mano, mangá. Caraca. E se os caras fossem eu não sei como é que no anime de criança tem aquela piada da tromba, cara. Toda vida tem que ter aquela merda, mano. Eles estão no banheiro, né? Tem umas piadas de etnia, mano, que é muito escrota, mano. Mas que fica bom, não chega a ofender ninguém, não. Estaria essa cena da sauna, né, mano? Tá todo mundo lá. Aí o Takamura... Aí ele puxa a toalha do Ippo, mano. Bó, o bicho caviste, meu irmão. O mais escroto é quando o Sendo vai visitar eles, aí ele faz esse parinho com o Ippo, aí ele termina e vai tomar banho, né? O Takamura pensa que é o Ippo, mano. Ele vai pegar... Pera aí, é diferente do Ippo, caralho. Puta, é muito escroto, cara. Guts. Já assistindo Guts? Antes não, já assisti. O Guts é doideira. É. Caralho, macho. Guts é muito massa, macho. Assim, o anime é legal, mas a última missão do anime não existe. E o mangá, cara, é muito foda. O anime... Tipo, do 1 ao 20 do mangá é muito, muito foda. O Guts, mano, eu tava acompanhando bem no começo, mano, lá os mangás, mano. Eu parei na saga dos vampiros lá. O anime eu... É quando ele começa a desandar. É, o anime eu assisti, eu acho que até a terceira missão ali, começar... É a última missão canon, é. A do santuário. É, aquela ali é muito massa, mas aquela ali das estátuas zona, né, mano? Caralho, assim, você quer assistir o Guts, ele é legal porque ele cai naquele anime que ele é de crítica e ao mesmo tempo ele é ação, entendeu? Então, tipo assim, ele tem um mega crítica social, que é, começa o principal ele achando que todo mundo é inferior a ele. Ah, como é que é a história do Guts? Fala aí, eu achei muito loucura, mano, o primeiro episódio ali. O Guts, a história dele começa com o Kurono, que ele é um estudante normal, ele... ele tem seus problemas, mas ele prefere falar dos problemas dos outros. São tão, tipo assim, basicamente a história se passa ao redor dele. Porque logo no começo, você vê que ele se acha superior a todo mundo, ele se acha fodão. É o resumo da internet, né, meu? Cara, não, cheio de problema, mas prefere falar dos outros. Resumo da internet. Pois é, ele é... Aí, tipo assim, e chega na hora que na morte todo mundo é igual. Então começa basicamente o anime com ele morrendo, junto com um amigo dele de infância, e eles vão pra um lugar estranho, que é a Guts. E eles são obrigados a fazer certos jogos de sobrevivência lá. E que é aí que você começa a desenvolver o personagem e as histórias. Você não sabe muito bem o que é e vai descobrindo com o tempo. Sabe o que eu achei interessante? É que eu acho, pode até ser que não seja. Mas na minha mente eu acho que o autor nunca imaginou que o conceito ia ser esse. Porque o Jota falando, mano, pra mim ficou uma parada tão filosófica, mano. É, mano. Não, tu... Isso é, né, mano? O cara assim, mas... não, ele se achava melhor do que todo mundo, mas na morte todo mundo é igual. Mas com certeza, cara, ele colocou esses conceitos filosóficos. Tem muitos conceitos que o autor não deixa na cara que estão lá. Por exemplo, assim, o anime, ele consegue te explicar conceito de fantasma, conceito de vampiro, conceito de tudo isso, sem te falar que aquilo é fantasma, sem te falar que aquilo é vampiro, sem te falar nada disso, entendeu? Eu queria pegar o conselho dos vampiros, ó, mano, porque eu também parei na saga dos vampiros, parece que essa bicha foi boa. É, pois agora, é, tipo assim... Não me lembro qual era o número do capítulo, ó, mano, pra voltar a ler. Se você quer ler Guts, eu lhe recomendo a começar no 1 e parar no 20, não ler o resto. O resto, ele começa a desandar a história. Do 1 ao 20 é uma história fechada, que tipo assim, acaba ali, que é a história do Kurono. O negócio do anime, né, que eu achei loucura, é porque os dois caras morrem, né, ele, o Kurono, e o amigo dele, que parece o Robert, Cato. Né, do The King. É o Cato. Parece o Robert do The King, o cara. Aí ele... O cara fala o Cato, eu só me lembro do assistente Bruce Lee, ó. Assim, Bruce Lee não era Bruce Lee, era seu ele. O Cato era Bruce Lee, Michael, né? Pois é, mano. O papel que o Bruce Lee era um assistente lá, um motorista, porradeiro. É, absorvente. Eles vão pra uma sala, né? Que tem uma bola zona preta lá no meio dessa sala aí. Aí esses bichos se encontram com outras pessoas dessa sala que estão com as roupas preta. E diz, não, a gente vai entrar num jogo aqui, não sei o quê. Uma coisa que é mais legal, na primeira missão não tem ninguém com roupa preta. Na primeira missão, ele chega e vai olhando cada um. Aí tem, por exemplo, assim, um cara que ele se... Ó, pra tu ver como tem conceito filosófico por trás. O cara que ele é religioso, que ele acha que todo mundo vai pro inferno, que só ele vai pro céu. O cara que ele era mafioso, que ele sempre age pela força, que ele acha que é mais foda que todo mundo. A menina peituda. A menina que tá lá simplesmente por não ser contente com a própria vida. Tipo assim, todo mundo lá morreu por uma causa. Ela não, ela se matou. Porque afinal é um mangá, né, mano? Tem que ter um teor de sexualidade, senão não vende, né? Mas o Guts mas interessante dela no começo é que, tipo assim, lá todo mundo morreu e ninguém queria morrer. Ela foi a única que se suicidou. É verdade. Então, tipo assim, ela... O interessante dela, mano, é que a capa do primeiro mangá é ela com os peitos lá de fora. É interessante, é isso, mano. É o que faz vender, né, Mas assim, ó, sexo, droga e violência, cara, é o resumo de Guts. O Guts, ele é como se fosse o Lost, né, mas só que com muito mais violência, né? É como se os caras tivessem caído naquela ilha do Lost, aí aparecesse uma bola dizendo pro cara, vocês vão enfrentar, vocês vão ter que fazer uma missão, ganhar os pontos. Vocês morreram, suas novas vidas pertencem a mim, e cabe a mim decidir o que vocês farão com elas. Vocês vão participar do jogo. Pelo menos o cara do Guts foi sincero, né, já começou logo dizendo que eles morreram, né, cara? Não, vocês vão participar de um jogo, quem fizer 100 pontos pode ter sua vida de volta. Aí começa os jogozão, as missões pode, não, muito loucas. Não pode ter sua vida de volta, pode ir pra casa. Sua vida de volta você nunca vai ter, mano. É sequela do resto da vida, mano. Aí esse bijazinho aí, né, a primeira missão é matar um alienígenazinho lá, um meninozinho. Aí a missão zona loucura, mas é isso que eu tô dizendo. Que, tipo assim, cara, ele é desnecessariamente violento, ele tem sangue, o cara, sangue pra todo lado, macho. Deve ter uns 10 litros de sangue por pessoa naquele mangá, cara. Ah, é putaria, né, macho? E, cara, e outra coisa, mano. Tipo assim, a parte de sexo, cara, é constante. É que nem, tipo, é que nem uma normal. É que nem uma normal. Vamos supor que o menino tá passando no canto e vê a menina com os peitão. Primeiro que ele fala, porra, você não tem os peitão, né, cara? Tipo, vai passar isso pela sua cabeça. Você não tem, se você for um meninozinho normal, vai passar isso pela sua cabeça, cara. E é que nem isso, você tá na cabeça dele, de repente ele olha, porra, olha como é assim teus peitão, olha como os peitão dela balança. Ah, que legal. Aí, pronto. Olha aí, que é, legal. Cara. Pô, foi nesse momento que te ganhou, não foi o anime. Nota mil, né? Não, roubaram o meu roteiro, né? O Jota disse na hora. Pô, roubaram o meu roteiro. Se você leu o Gantz como ou leu, assistiu o Gantz como um anime de ação, ele funciona também, mas a missão dos pássaros, dos homens pássaros ali, a segunda, né? Os homens pássaros dentro, mano. Homem pássaro, é, mano. O mais mal dessa missão, cara, é que esse filho da puta vai e esquece a roupa. Aí ele chega e fala assim: eu esqueci a roupa, o que eu vou fazer? Aí ele fica pensando: eu vou pegar e vou roubar a roupa do carinha que não vai usar, vou colocar ela. Isso é muito escroto, cara. Eu estaria na primeira missão, aí entra a segunda, que é dos homens pássaros, aí a primeira missão começa com uns 10 caras, aí sobra 3 ali. Mano, que homem pássaro é o que o pessoal fica com uma relação meio escrota, mano, isso aí, mano. Outra coisa legal de você notar... Não, mas é, mano. Aqueles homens pássaros ali do Super Metroid, mano, aquelas estátuas onda ali. É tipo aquilo ali, velho. Outra coisa legal de se notar também no Guts é a evolução dos personagens. Todos os personagens evoluem. Tipo assim, eles começam de uma maneira e conforme eles vão vivenciando determinadas situações, eles vão mudando e aprendendo. Isso é que eu acho foda, entendendo? Tipo, você pega o Kurono como uma criança mimada que fala mal dos outros. E ele vai evoluindo, e ele se torna um personagem que ele se torna basicamente um líder, entendendo? Chega uma hora que ele realmente tem uma liderança. Ele vai treinar os caras, eles treinam tática de guerras depois de um determinado ponto. Tá entendendo? Isso que eu acho massa, que eles, a evolução de não só o Kurono, mas todos os personagens vão evoluindo e você começa a pegar eles. E é uma coisa que não é muito legal, que antes mesmo do Game of Thrones fazer isso, o Guts já fazia. Ele matava qualquer um pode morrer no Guts. Ah, mas antes do Guerra dos Tronos tá aí, mano, o Berserk já tava farra é tempo. Já. Vou falar de um anime que eu sei que o Jota é fã. Me admiro ele não ter recomendado ainda, mas Hunter vs Hunter, vai se fuder. Não, eu ia dizer que era o Hunter vs Hunter, mas aí já que o Jota matou, não tem nem mais graça. O Hunter vs Hunter eu recomendo. Não vai ser dele que eu vou falar, mas eu recomendo. Bicho é do mal. O que eu vou falar, mano, o animezão das antigas mesmo que fazia sucesso, mano, era o Fly ali. Ixi, liga, mano, caralho. Fly. Cara, uma coisa que é interessante dizer é que Guerreiras Mágicas e Fly até hoje funcionam. São excelentes animes ainda. Funciona, mas tu é doido do Flyzão. Um dia desse eu li uma frase zona de efeito ali do mestre dele. Se liga, tu no Avan. Que varia. O Avanzão. Esse bicho dizendo assim, eu não me lembro a frase não, mas era uma coisa assim, poder sem conhecimento não vale nada. Agora, não, era assim, poder sem sabedoria não vale nada. Agora, sabedoria sem poder também não vale o que o gato enterra. O pai do gato enterra realmente tá lá. Tá, mas macho ali é filosofia, mano. Foi dublado assim, né? É isso aí que falta nos animes de hoje em dia, macho. Essa, como é que se diz? Como é que o pessoal chama, mano? Essa dublagem livre, né? O cara, não, mas eu acho que tinha que ser assim, no Brasil funciona melhor assim e tal. Liberdade mas criativa, eu concordo, né, com esse tipo de dublagem. O pessoal xinga pra caralho a dublagem, mas, por exemplo, a dublagem do Inuyasha, ela não é 100% é igual como é no original, mas ela não chega a ser ruim, eu acho excelente. Eu acho que tem que ter mesmo a liberdade criativa ali na dublagem e tal, pra ficar tipo o Yu Hakusho, foi... Não era vocês que estavam xingando essa porra quando diziam o nome do filme? Hã? O Joel teve um cast que falou assim: eu não gosto da dublagem de filme, ah, não, porque na hora que aparecer Batman, ele fala Batman. Não, mas o que eu acho estranho, eu disse que achava estranho quando começa um filme... Aí já tá amenizando, né? Não, agora tá falando bem da dublagem. Não, eu acho estranho quando começa... Os dubladores são foda, né? O cara assim, eu acho estranho quando começa um filme, assim, tipo, tô assistindo um filme aí, dublado, aí eu tô assistindo Batman, aí o cara começa o filme, aí o dublador vai e fala: Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas eu já te falei pra que é isso, é. Porque se caso o cara for analfabeto, ele sabe o que, que tá se passando na tela, mano. Não necess... Se o cara não tá assistindo legendado, provavelmente ele ou não sabe ler ou não quer ler. Cara falando do Manel, né? Não, mas tem gente que gosta do dubladozão, mano. Ah, é a filosofia do Manel. A filosofia do Manel é essa, né? Eu só assisto legendado enquanto não saio dublado. Né? É mesmo. Agora o Fly realmente ele era um anime clássico, mano. Da época do SBT ali, né? O Fly na época, mano, tinha tudo pra dar errado, mano. Mas tá doido, o anime era muito massa. Não, mas ele veio do Dragon Quest, né, mano? Que era um sucessozão violento, né? Um sucesso violento no exterior, né? No Brasil, nem tanto. Dragon Quest nunca fez muito sucesso aqui, não. Mas no Japão, era... Sempre fez sucesso. O Dragon Quest aqui? Nunca. Era o rival do Final Fantasy, pessoal, meu bicho. Era o rival do Final Fantasy. Aqui sempre quem fez mais sucesso foi o Final Fantasy. Por isso que aqui, todo mundo que joga RPG sabe o que é Final Fantasy, mas nem todo mundo sabe o que é... Dragon Quest. Mas lá, mano, até você hoje é... Mundo é injusto, né? Lá no Japão, mano, até hoje é o Dragon Quest faz mais sucesso. É RPGzão doideira, sucesso, mano. Ele é meio que baseado na história do Dragon Quest 3, né, mano? O Fly. Ah, mas eu acho que independente disso, mano. Eu acho que naquela época... Pronto, quando eu assisti o Fly, eu não sabia nem o que era Dragon Quest. É. Mas independente disso, a história dele é... Como é que se diz... É muito boa, mano. Vamos dizer, tem uma pegadazinha de RPG e tal, os caras comprando os itens. Sim, não, isso daí eu não tô discutindo, não. Só tô discutindo que ninguém conhecia o anime por causa do jogo, não. Porque o jogo não faz sucesso aqui. O engraçado é que o Fly, ele não tem final, né? Aí na época que ele tinha passado no SBT, né? A gente ficava falando, né? Ah, é isso aí, velho. Não compraram o final, Silvio, né? Aí muitos anos depois a gente descobre que realmente não tem final, né? O Silvio tentou, né, mano? O cara dizendo que ele não tentou. O cara bota logo a culpa no Silvio Santos é foda, né, mano? Agora um anime da época aí do Fly, que eu quero recomendar aqui também, a galera tem que assistir, mano, que é um anime foda, Street Fighter 2, mano, Victory. Acho. Cara, isso passava depois do Inuyasha no Toonami. Acho que é massa demais, mano, esse anime. Eu não sou muito chegado, não. Não acho ruim, mas também não acho o melhor anime do mundo. Meu irmão, mano, a luta desse anime aí são... É cada uma mais massa que a outra, mano. Isso é doido. Não, a luta realmente é bem animada, cara. É doido. É até doido, é irado. Agora o Street Fighter ali, tirando aquela animação americana, mano, todas as outras são iradas, mano. Do mesmo jeito, sabia? Tu pegar qualquer Street Fighter, o Alpha, qualquer um deles, mano. Todas as lutas zonas são... Sim, não. Mas assim, o que é legal das animações Street Fighter é que as lutas são boas, mas a história geralmente é uma bosta. É muito fraca. Não tem como você fazer uma história boa. Também... É o que eu tô dizendo. Não é que não tentaram, é que não tem como, cara. O cara quer colocar um clube da luta, mano. Também, né? Ah, porra, mas também tu faz de anime só pela porrada, macho. Ah, Street Fighter é isso, mano. Briga de rua. É? Nossa, tu tá recomendando anime pra pessoal ver o pessoal brigando. Porra, faz UFC, cara. No YouTube, deve ter luta. Também é bom, mano. É, mano, tem a galera fã do UFC aí, mano. A luta do Guile, mano, contra o... Eu vou falar Guile, mano, tem uma galera que chama... Aí o Gaio, Gaio, que negócio, cara, de Gaio, é Guile, mano. É que eu só aceito uma pessoa me corrigir dessa maneira se ela falar corretamente todas as línguas possíveis, cara. Caramba, se você não fala, cara, não vai. Cara, pô, tipo o João Soares, né? Se o cara falar bomba de Hiroshima, aí pra ti já não vale, né? Não, cara, tem que ser Hiroshima. Ixi, vai todo. Falou katana, se fudeu, tem que ser katana. Putaria, o cara tá assim, né? Tudo falando em português. Ah, não sei o que. É a bomba de Hiroshima. Cara, todo mundo dá a voz de uma vez, né? Sotaques são muito loucos. Mas é basicamente isso, cara. Quando eu vejo alguém tentando falar uma palavra que dá pra falar normalmente em português, que nem Guile dá pra falar em português. Falando uma palavra dessa em inglês, cara, é isso que eu imagino. Tipo, esses caras meio retardados. Aqueles caras. Cara... E aí o cara vai falar Hiroshima. Mas de repente tá falando, é a bomba de Hiroshima. Isso é muito escroto, cara. Realmente, isso aí é negócio de drogas. É aquelas paradas do cara que quer ser o inteligentão ali, aí. É, pois é. Aí o cara, ao invés de falar, não, Resident Evil, tu já jogou, aí. Não, o cara fala, Resident Evil. Aí dentro, velho. É Resident Evil, mano, essa porra, mano. O cara não chega assim, ei, mano, vou te recomendar um anime aqui, o Street Fighter 2 Victory. cai dentro. É porque Street Fire não tem, né? Que putaria. Ah, o animezão é foda, mas tu é doido. A luta do Ryu contra o Sagat, mano, na prisão ali. É putaria, velho, que o cara tá preso. É, não sei o que, tem um grandão ali, tapa olho, Sagat. O cara tá na merda, né? O cara presidiário. É, mano. É, mas pelo menos é um anime honesto, né? O cara vivia só na B e tal, né? Brigando com os caras, terminou preso, né? Outro episódio que eu acho foda desse Street Fighter aí também é o do Fei Long, velho. Que eles estão fazendo um filme. O Ryu começa a brigar com o Fei Long ali, de meio na coreografia, né? Aí ele dá um murrão ali no Fei Long, o Fei Long fica puto, aí os bichos começam a brigar de verdade, destruir o cenário todinho, o cara, ei, meu diabo, é isso aí, mano. Corta o fio. O bicho é o famoso, ele pega a, né? Sim, não, as lutas realmente são boas. Só a história aqui não. Se você quiser ver uma porrada de lareira, você vai passando, sabe, episódio? Passando, é luta, vai assistir a luta e passa. Mas naqueles tempos a vida era mais fácil, é. O cara não precisava... Acho o Street Fighter é de um tempo, mano, que o cara podia se divertir sem complexidade, mano. É. O cara assistia e assim, pô, mas tá aí, dei valor. Esse anime aí, bicho, é bom. É, mano, tá, é pronto. É, o cara não precisa dar satisfações a ninguém, não, mano. Ah, realmente, pensando bem, Street Fighter realmente tem uns animes bons, mano. Até dois. Eu assisti um VHS daquele Street Fighter Alpha, que é um filme que... Eita, tinha bom, na... VHS. Tinha na locadora ali. Aí... O cara se empolgou, viu, mas o cara tá no espírito. Vamos assistir um VHSzão aqui e tal. Tinha um também do... Lembra que tinha um VHS também daquele do... Que era antes do The King of Fight, qual é o nome? É o... Art of Fight, você lembra disso, cara? Fatal Fury também, mano. É do Fatal Fury, mano. Caralho, do Fatal Fury era muito massa. Tinha os dois, mano. Tinha o Fatal Fury, o Art of Fight, e tinha o Samurai Showdown, passou na Manchete também. Daí era caralho, massa. Esses VHS de filme antigo são bons, cara, tudinho. Você tá doido, mano? São uns três filmes aí que é massa, mano, pra galera assistir. O Street Fighter tá nessa pegada também, né? Tá na mesma pegada dele, se eu não me engano. É. Quero falar de um anime aqui que com certeza o Neto assistiu. Até hoje a gente não entende por que não lançaram a continuação dessa bicha, né? É o Makai Teishou, Makai Teishou é lendário. Nunca assistiu, não, JTZ aí? Deixa eu ver aqui qual é. Makai Teishou. Eu não sou bom pra nome de anime, não, cara. É um de samuraizão, do Jubei. Macho Makai Teishou, mano. É uma... Obra de arte, né? Obra de arte da violência, né? Porque tu imagina, mano, um anime de samurais... Que é levado a violência ao extremo, mano. É doido. Tem um filme desse bicho, é, mano? São dois filmes, mano. A história do anime. Um não, né? Dois, cara, assim. Não, mas não, filme em live action. Não, tem. Claro, mano. Tem. Caralho. Eu tô vendo aqui. Eu nunca assisti esse anime, não. É bom? É bom. Ó, o animezão lendário. O animezão dos mais lendários. Assistirei. Então, recomendação você virar pra mim também. Acho, eu me lembro que esse anime aí, mano, no Jim, era Tarja Dourada. Mano, o bicho ali era um dos mais recomendados, mano, peludinho ali. Porque, mano, a história dele é tipo um... Tem esse negócio do cristianismo, né, no anime também. É baseado nisso aí. Aí esse bicho, mano, eles querem criar tipo um filho de Deus lá, não sei o quê. É, mas vou te dizer que eu não me lembrava dessa história do Makai Teishou, não. É, não lembro, não. O bicho é assim, mano. Tem uns cristãos lá e a lenda é de que o cara lá, que era um padre, ele tinha que ter relações sexuais lá com uma mulher, samurai, aí ele ia criar o Jesus Cristo japonês, sei lá, alguma coisa assim. Uma parada dessa, né, assim. Mas qualquer plot que envolve um Jesus Cristo japonês, mano, deve ser bom. Ah, mano. Então, pô, mas, cara, tipo assim, esse é de samurai, então quero recomendar um de samurai também. O Basilisk, vocês já assistiram? Xima. É, o Basilisk é irado, mas o Basilisk é de ninja, viu, mano? É de samurai. Sim, mas não, mas tipo assim, mas a mesma, pelo que eu tô vendo aqui, a mesma pegada do Makai Teishou, assim, das lutas. Negativo, ninja e samurai, esses bichos não se batem, não, mano. Porra, ninja é um samurai desonrado, né, não? Pois é, mano. Então, é a mesma merda, só muda a caixa. Negativo. Não, samurai tá doido, né? Negócio de família, mano. Pode não, mano. Aí os japoneses vão invadir a tua casa, meu. Pega o taco de abé isso aí, meu. Ora, mano, o cara que não aceita o cara falar Hiroshima vem dizer que é tudo igual. Aí é... Mas o negócio, mas o Makai Teshoma tem uma cena lá, mas que o Jubei Yagil, né, que é o cara do tapa-olho, esse bicho vem correndo, mano, aí ele fica tacando, tem um monte de samurai na frente dele, aí ele vai balançando a espada, aí o cara só vê o vermelhão na tela. Mano. Makai Teshoma também é um anime que, se alguém souber porque aquilo nunca foi pra frente, mano, era bom mandar, né, mano, porque teoricamente, mano, pra aquela época ele era pra ele ter feito muito sucesso, eu acho. Agora um animezão da mesma pegada ali do Makai Teshoma, que o bicho é massa, tem um filmezão massa dele, não sei se tem uma série. É o Ninja Scroll, mano, ali, Ninja Scroll. Caralho, ali. O Ninja Scroll é um filme, eu acho, não, só, né? Acho que é só um filme mesmo. O Ninja Scroll é foda pra caralho, viu? Acho que quando eu assisti, mano, vixe, meu irmão. Bichozão aí. Presta uma atenção. Porra, macho. Ninja Scroll, meu irmão. É muito foda, cara. Que, tipo, tem... É sangue pra todo canto, cara. Mas, cara, se duvidar, é mais violento que Guts, cara. É... A parte mais massa que eu acho do Ninja Scroll foi uma vez que o Padre João pegou uma revista e leu o Ninja Cerol ali. Esse dia aí foi a lembrança mais doideira que eu tenho do Ninja Scroll. Acho de recomendação antiga porque eu tô meio desatualizado. Eu queria só recomendar um que é da nova geração. Esse aí quem me indicou foi o Jota, eu acho, no último episódio de indicações, que é o Ataque dos Titãs, né? Sim. Aham, Shingeki no Kyojin. Eu achei, mano, que esse bicho veio, a geração atual de animes não tá lá essas coisas, né? Os animes tudo bem mais ou menos, né, e tal, não tem mais nenhum empolgando muito. Aí esse aí foi um dos que eu achei que tem condições de entrar no mainstream, assim, tem muita gente comentando. O histórico dele é bem, como é que se diz, tem a parada de ter um mistériozinho e tal, né, Os titãs, né, como é que surgiram esses bichos, né, e o design dos titãs também, né, meio interessantezão, assim. É, mas agora o design dos titãs é que é uma parada à parte, né. Mas se você for parar pra pensar, tipo assim, o Shingeki no Kyojin, ele é muito bom nessa área de visual e na área de desenvolvimento do mundo, mas a história dele é muito fraca e o anime é mega previsível. Então, tipo assim, é muito, muito previsível mesmo. É, não, mano. Achou. Não tem nada de previsível, mano. Agora o anime é tão imprevisível de um jeito que eu comecei, caralho, meu, esse anime é massa. Aí acontece aquela parada com o personagem, né? Aí dá uma reviravolta muito grande, mano. Não, cara, não posso falar, é o normal, macho. É o herói se fuder pra caralho pra voltar com a magia, é o normal. Não, meu, o modo que ele pega a magia, mano. Ah, porra. Isso daí, aí dizer, cara, o cara é um herói, sim, mas dizer que tu não sabe o cara tinha... Agora, se tivesse acontecido aquilo ali daquela maneira e ele não tivesse voltado, aí eu tinha ficado, porra, esse anime realmente teve um plot foda. Porque ele te indicou tudo que aquele cara ia ser principal e, na verdade, a principal era o Lourinho. Eu acho que não. Se a mulher fosse principal, aí sim, era uma parada de... Pronto, podia ser. Também. É, falando assim, que agora... tivesse ficado daquela maneira, entendeu? Porque aí você tinha se apegado pra caralho a uma coisa e tinha perdido tudo do nada, entendeu? Mas aí, eu tava esperando a hora dele voltar. Falei, por que ele vai voltar? Ficava imaginando. Eu pensei que ele ia matar o bicho por dentro, alguma coisa do tipo. Eu sabia que ele ia voltar com alguma magia. O Jota chorou, foi muito, porque aconteceu com o protagonista. Cara, ele, porra... No Facebook, né, o cara... Não é possível. Sério, meu. Ó, presta atenção. Meu favorito, meu, como é que porra? Ah, nossa. Agora, parando pra pensar um pouquinho, né, esses animes assim mais atuais, tipo Fairy Tail, Aono Exorcist. Será que é porque a gente não é o público-alvo desse bicho, mano? Porque os adolescentes aí estão... É isso que eu falei, cara, no caso do Fairy Tail. Porque os adolescentes hoje em dia gostam de coisa bonitinha, fofinha, tá entendendo? É merda, né? Na nossa época era Yu Yu Cavaleiros, né? O cara, bicho... Mas o fato não é que a gente fala assim, vocês não gostam de anime novo. Tem muito anime novo bom, cara. Tem. Tipo assim, que ninguém fala, entendeu, direito. Por exemplo, assim, há uns 2 anos saiu Mirai Nikki. O Mirai Nikki é foda pra caralho. Caralho, entendendo? Nunca vi, não, mas esse anime. Mas ninguém fala, sabe por quê? Porque a nova geração não gosta desse tipo de coisa, mano. O Shadow Online. Shadow Online fez sucesso porque hoje em dia todo mundo joga jogo online, entendeu? Por isso que a gente conseguiu pegar ainda e uma galera falando dele. Mas agora um animezão ali que minha mulher assiste, mano, que eu achei até massa, mano. Tava assistindo uns episódios aí do cara de um cabelinho azul, mano, que é tipo uma paródia de vários animes. Mano. Ah, mas é o Roma, é o Gintama. É doido, esse anime eu achei parinha demais, mano. Tem uns episódios ali que é uma loucura muito grande. Mano. Ele é tipo Monty Python japonês. O cara tá botando várias versões em japonês, né? Mas cara, o comparativo foi bom, viu, mano? Mas esse anime é excelente, cara. Tipo assim, a comédia mais pastelão que existe. Tá o cara pegando água assim no canto do rio, todo calmo, sabe? Tipo, todo sereno. Aí o cara olha assim, a câmera se afasta, tá o cara mijando do outro lado, mano. Aí o rio corre do mesmo lado, o cara tá pegando água. aí que emoção, cara. Então, mano, tem uma peculiaridade que aí que o cara tem que ser otaku mesmo, viu, mano? Porque a maioria das piadas é aquelas piadas japonesas, né? Totalmente, né, velho? E aí pro cara matar e tal, acompanhar, se o cara tiver destreinado é difícil, viu, mano? Não, mas assim, ele não é tão hard quanto o Luke Star, porque eu não gostei do Luke Star por isso. O Luke Star, ele faz umas piadas que não dá pra você entender. Você tem que ler o comentário do cara que traduz pra você conseguir entender a piada. É, mano, tu sabe o que é que eu tô imaginando, mano? O tipo uma CNJ sentado no sofá e a televisão, né? Aí a câmera tá tipo num cantinho assim, do lado da televisão, que dá pra tu ver o rosto do Jota e só o brilho da televisão, né? Aí o Jota assistindo com a cara toda séria e um bocado de gargalhada vindo da televisão assim. Aí o Jota todo sério assim, tentando entender. Mas assim, cara, esse tipo de piada que tu falou tem muito no Luke Star, e no Luke Star, cara, ela é inentendível. Não dá pra você entender, não. Mas no Gintama dá. No Gintama é tranquilo você entender as piadas dele. O legal do Gintama, mano, é porque ele vai fazendo as paródias dentro dele com outros animes e tal, mas ele tem uma história dele mesmo, mano, também, mano. Sim, tem. Isso é uma loucura forte, cara. Ele vai falando, não sei o que, mas tem uma história, mano. Dá pro cara acompanhar, mano. Cara, é sério, esse anime é excelente, cara. É excelente mesmo. Que tem um episódio, mano, que o principal lá, o cara do cabelinho azul, ele diz assim, tem um personagem lá que é fã do Naruto, né? Aí ele diz, essa bosta aí nunca acaba, mano. O principal assim. Os caras dizem, vai acabar essa porra aí, não acaba não. Mas ele só vai ser engraçado pra você se você já tiver uma carga de anime. Você tem que acompanhar alguns animes pra poder... É verdade. Não, você tem que saber pelo menos o feijão com arroz, né? É, você saber o feijão com arroz, a maioria das piadas deles são com os animes mais conhecidos. O que tiver sendo mais visado, se duvidar, deve ter piada com Shingeki no Kyojin já. Não tem, mas... Eu não acompanho, que deve ter, cara. Isso, né? Eu tô sem acompanhar ele faz um tempo já. A última que eu assisti era 150, o acho. O Gintama não acabou, não, acho. Ele parou, sei lá. Mas o Gintama volta e meia, ele para e volta, mano. Ele é cancelado, ele volta. Não tem necessariamente como acabar, porque ele faz piada. É verdade, é tipo o Simpsons. Mas parou de fazer graça, ele é cortado, né, cara? Ele é tipo Simpsons japonês. Ah, como é que se diz? A TV acabou. Tem que parar com essa porra, vai. Full Metal Alchemist, velho. Eu ia falar desse também. O Metal Alchemist é massa demais, mano. É, o Fullmetal Alchemist é muito mainstream, né? A gente não quer recomendar, não. Todo mundo conhece. Você recomendar o Cavaleiro do Zodíaco, vão se fuder, cara. Não, mas tu acha que Cavaleiro do Zodíaco é das antigas, mano. É todo mundo que conhece, não. Rapaz, é muito mais fácil alguém conhecer o Cavaleiro do Zodíaco do que o Fullmetal, mano. Aqui no Brasil, não, certeza. Mas o Fullmetal passou um tempo desse atrás, mano. Todo mundo conhece. Fullmetal é mainstream, quero dizer Fullmetal, Death Note, aí é... Não, Death Note não, assiste Death Note não. Assiste, é bom. Death Note é muito bom, tu é doido, é? Agora pronto, mas um animezão que era iradar, assim, é um underground das antigas, é o Shaman King. Shaman King dá. Caralho, o Shaman King. Macho. O Shaman King, macho, o final me decepcionou e tu falou que o final do mangá também é uma bosta, macho. Eu tô até desanimado pra poder... Tem um jogo... Do Game Boy Advanced, mano. Que é tipo Castlevania Symphony of the Night, mano. Tem dois. É muito massa, mano. Deixa esse jogo desse aí, mano. É foda pra caralho. Eu finalizei já, cara. É muito foda. Shaman King é bom, mano. O único erro do autor foi essa putaria de, não, mano, vou machar a história bem redondinha, mano. E a história é perfeita, mano. A única merda que esse bicho botou, mano, foi que no começo ele botou como se fosse assim, como se fosse a história, sei lá, pra pessoa entender, fosse dos X-Men, certo? Ixi. Aí uma história muito boa dos X-Men. Quer dizer, X-Men, então, que é o Shaman King é o X-Men japonês. Não, não, mano. Não, aí é foda. Continua, não, né? Mano, peraí. Aí o problema é que em vez do inimigo que primeiro apareceu dos X-Men fosse o Magneto, os caras botaram o Galactus. Ixi. Aí pronto. Aí os caras, não, algum dia eles vão derrotar. Mas é impossível, mano. Como é que os X-Men sozinhos vão derrotar o Galactus, mano? E foi o mesmo problema do Shaman King. Mas a história tá, perfeita. Ah. Mas aí que tá. Tem outro anime que teve um problema igual a esse e conseguiu resolver. Qual? O Inuyasha. O Inuyasha, você vai assistindo o anime inteiro e o problema é que o vilão, ele é sempre muito poderoso, entendendo? Chega numa hora que o vilão... Ah, o vilão do Inuyasha, mancha, é um mendigo que usa uma pele de babuíno, mano. Mas aí o que tá, é isso que eu tô falando. Ele começa sendo um meio yokai, aí ele vai aumentando poder, e chega numa hora que ele fica quase imbatível, entendeu? Mas o autor do Shaman King não tinha colocado aquele índio, não, mano, como tipo um Deus Ex Machina, não, do anime? É, não, mano. Macho, o problema do Shaman King é esse, é que o anime é coerente, mano. A única coisa que não é coerente no anime é o último chefe, porque tu imagina como se fosse assim, o protagonista começa com 10 de poder, certo? É. E no início, o último chefe já tem 1 milhão. O autor poderia muito bem ser escroto e botar, ele tá com 10, vai pra 100, vai pra 1000, 100 mil, 1 milhão. Mas não, mas ele vai fazendo a evolução bem direitinho do personagem. Do 10 ele vai pro 20, aí do 10 pro 100 já é uma coisa de outro mundo. No 1000, o cara que começou com poder 10 e foi pro 1000 é uma evolução gigantesca. É. Só que do 1000 pro 1 milhão é um abismo, mano. Aí teria que o mangá durar 30 anos e o último chefe não evoluir em nada pra eles ficarem pau a pau. Mas podia fazer igual o Naruto. O Naruto, ele, como tava muito diferente, o poder dos vilões e o do principal, eles deram um corte e voltou adulto. Pra ficar uma comparação mais entendível, né? Como se o Goku pequeno ali, treinando com o Mestre Kame, tivesse que enfrentar o Freeza, né? O Goku tá lá pequeno e tal, o Mestre Kame aparece o Majin Buu no mundo. Aí o Majin Buu, não, beleza. Eu tô aqui só pra frescar e tal, não vou destruir o mundo não, mas vou ficar andando por aqui, sabe? Como se fosse o Majin Buu mais escroto, aí ele fica andando. Aí tu ia esperar o Goku ficar grande e tal, nem ele ficando grande. Aí virou Super Saiyajin, beleza e tal, mas o Majin Buu ainda tá por lá, frescando. Aí o Goku, não, virei Super Saiyajin agora, vou matar o Majin Buu. Aí ele vai, sai correndo pra cima do Majin Buu e aparece um corte, 30 anos na frente, aos caras tudo sentado. Porra, mano, tu lembra daquela vez que eu fui dar uma mãozada no Majin Buu e fudeu tudo? Aí me lembro, mas os caras tudo amputados, cara preso, outro cego. Porque o Shaman King, mano, ele é aquele anime que é um grupo de pessoas, né, que cada um deles tem o seu espírito samurai, né? Espírito guardião, que é o samurai é o do principal, mas o que eu imaginava, mano, é vendo o personagem que é o cara do índio, né, que é um dos mais fortes do anime, é que esse bicho era tipo um Deus Ex Machina, que eu achava ele muito parecido com o Iron Man, pra dar a bazuca dele. Não, com o mestre do Kenshin, mano, que ele é muito parecido, e o mestre do Kenshin é o Deus Ex Machina, né, mano, o Samurai X, que ele tá lá, ele pode resolver qualquer coisa, né, mano. Mas ele é um Deus Ex Machina bem colocado. É. Porque você consegue acreditar que ele tava ali, você consegue acreditar nisso tudo. Não é uma coisa que acontece do nada. O autor do Kenshin, nas entrevistas que eu li dele, ele disse que fez isso mesmo, ele fez o... E isso que é um roteiro bem planejado, é, mano. Ele criou o mestre do Kenshin pra, se em algum momento da saga ele fizesse alguma merda, estilo Shaman King, de botar um cara muito forte. Não, mas pelo menos tem um mestre do Kenshin aqui que, sei lá, se aparecer um cara muito forte, o mestre do Kenshin morre, mas arranca o braço do cara e equilibra. Mas ainda assim, eu recomendo. O cara, o Shaman King, sei lá, tem 32 volumes, eu acho. o cara vai até o 30 na maior empolgação e vai se decepcionar só com dois. Então, pois é, mas assim, eu quero recomendar nessa pegada o Inuyasha. Que o Inuyasha, cara, é excelente completamente. Porque até no final, que tava completamente desbalanceado, ele conseguiu dar uma boa solução pra isso. Se você quiser... O Inuyasha eu não gosto, não. É, mano. Agora é realmente isso aí, velho. Nunca me interessei por assistir Inuyasha, mano. Vai me dar... Vocês já chegaram a assistir? Vai me dar um motivo aí pra assistir essa série, mano, algum dia. O Inuyasha, mano, eu só conheço porque é um dos únicos animes que a minha esposa gosta. Aí eu já tentei assistir, não, mas Inuyashazão aqui 10 anos e tal, mas não dá não, mano. Eu sempre considerei o Inuyasha, mano, tipo um Tenshimuyo com monstros. O anime, ele é completamente fluido, ele não tem barriga, tá entendendo? E você vai pegando e vai vendo a evolução do personagem em si, como se fosse assim, imagina que você vai formando um grupinho de RPG, aí você tem um personagem que ele cura, tem um personagem que ele tem o poder de proteger, tem outro que ele tem que é o batedor e tem outro que é o ranger, entendeu? Tu tem que imaginar o Inuyasha como se fosse um grupo de RPG. Só que, tipo assim... O que eu gostei nele foi justamente o carisma dos personagens. Tu não gostou dos personagens? Caralho. Porque, assim, ó, quando eu comecei a assistir o Inuyasha, acho que foi os 4 primeiros mangás, uma coisa assim, eu comecei a achar legal, mano, porque eu vi, mano, tem um negócio de... tipo de misticismo, porque a roupa dele era de um tecido no yokai muito doido, aí ficava mais resistente. A espada dele era do dente de um yokaizão lá, escrotaito, pois é. Aí ficava interessante e tal. Porra, mas é massa. Só que aí, mas entrou os outros personagens. Um Zé doidinho com arco, né? Que é o par romântico dele. Sim, é. Uma personagem só com a roupazinha de colegial aqui e tal. Mas beleza, né? Vamos que ela é boa. Aí entra aquele monge taradão, mano. Porra, mano. Bicho aqui meio estranho e tal. Aí entrou a mulher meio ninja que anda num cachorrozão gigante. A égua, mano. Mas aí, tipo assim, ó. Tu não gosta dos personagens? Porque, tipo assim, é o normal de equipe. Tipo, tu falou que a Gomi é o par romântico dele, mas a Gomi não é o par romântico dele, é assim, de cara, por exemplo, assim. Você vai pegar eles dois são como se fosse um par romântico, mas ao contrário dos outros animes, que a dificuldade é um se confessar pro outro, qualquer dificuldade desse tipo, a dificuldade deles dois não é ficar junto, a dificuldade é que o Inuyasha não quer ficar com ela, entendeu? O tempo todo você tá vendo o conflito dele, que ele gosta da ex-namorada dele e ao mesmo tempo gosta dela. Então, tipo assim, você tá vendo o conflito de um casal, que é um triângulo amoroso, que não só é pelo fato dele não conseguir se confessar ou esse tipo de coisa, mas sim pelo fato dele não conseguir ficar com ela e não querer ficar com ela, entendeu? É o fato dele não querer e não de ele não conseguir se confessar, que é que nem seria o normal de um casal de anime, entendendo? Você vai pegar o outro personagem, por exemplo, assim, a Sango, que é a que tu falou que anda num cachorro gigante, você vai ver as motivações dela, o estilo de luta, é uma coisa que é completamente diferente de todos os outros personagens, porque, por exemplo, assim, você vai pegar um personagem que o Inuyasha, ele vai pra cima do cara e porra louca e que se foda, entendeu? Ela não, ela é uma personagem mais tática, ela consegue fazer certas coisas que ele não consegue, entendeu? Tem que imaginar como fosse o Randy ou então o Tiff do grupo, tá entendendo? Você vai pegar, por exemplo, o Mirok, que é o monge. Ah, ele é um monge taradão, mas a função dele no grupo é uma. Ele tem a sua história própria, ele tem seu... que é tipo, basicamente assim, ele tem o... Ele é a piada, né? O cara é só... Não, mas ele não... Não, tanto que o alívio cômico não é só ele. Ele faz parte do alívio cômico, mas ele tem toda... Além de ter uma função no grupo, ele é parte importante da história. Por quê? Se você for seguir a história, cronologicamente, depois que o Inuyasha é lacrado, o próximo que vai ser atacado pelo Naraki é o avô dele, entendeu? É o primeiro cara que tenta parar o Naraki. Então ele é importante tanto pra contar a história quanto no desenrolar dela. Quero saber uma coisa, mano. Quero saber se tem peia, mano. As lutas do Inuyasha, macho, são sensacionais, cara. Agora eu me lembro como se fosse hoje, eu lendo o Inuyasha, porra, esse bicho aqui tem condições. Aí quando eu vi essa cena, não, mano, vai se chamar essa porra não, mano. Estão querendo me roubar. Porque o objetivo dos caras é juntar joias de 4 almas, entendeu? É isso aí. Aí eu sou um otaku clássico que cresci assistindo Dragon Ball, né? É beleza. Dragon Ball era 7 esferas. A porra da joia de 4 almas... Esse espadinho foi em 2000 e cacetada, mano. Não, eles não sabem quantas peças. Eles não sabem quantas peças de espada são, não. Pior ainda, porque eu não tinha nem noção, macho, a cena dessa joia de 4 alvos. É assim, macho, é tipo uma pérola, ela virou tipo pó. Um bilhão, mano, de pedacinhos. Não, vai dar certo, a gente junta, mano, deixa comigo. Eu saquei logo que era pilantragem. Mas, cara, qual é o motivo? Você tem que dar uma motivação pra manter os dois personagens junto, que no caso ela vai atrás das pedras porque foi ela que destruiu, e ele vai atrás das pedras porque ele quer juntar tudo e virar o yokai completo, entendeu? Então você dá uma motivação pra eles e dá uma motivação pra história. Tu não gosta simplesmente porque tem uma motivação pra história. Eu saquei que era pilantragem do autor. Mas o anime, ele acaba mais ou menos na metade do mangá. A motivação da Joia de Quatro Almas é mais ou menos até a metade da história. Um animezão antigão ali que eu acho massa, tava assistindo até um tempo atrás aí. Hokuto no Ken. Ele parece desenho americano, cara. Pra quem não sabe qual a gente tá falando. É, né? Pois é, né? Você vai procurar um que parece desenho americano, é desenho americano, mano. Ele parece mesmo. Mas a abertura dele eu acho legal. A música de abertura eu acho massa. Ele é meio que como se fosse um... Ele é o Mad Max japonês, né? Bicho ali, ele tem uma história bem parecida com o Mad Max, realmente, né, velho? O mundozão ali acabou em guerra, não sei o que, aí sobrou o mundo só o desertozão, aí só os mais fortes sobrevivem. Macho, sabe o que esse anime me lembra, mano? Me lembra Street Rikyo. Fighter, né? Macho, vocês já viram Rikyo? É o da pior luta do mundo, né, de Kung Fu. A gente vai botar aí o link aí pra você assistir essa bosta, velho, aí. Cara, aí, sempre bosta, que eu vejo esse anime aí, eu me lembro Rikyo, cara. O traço do mangá do Rikyo, mano, é muito parecido com o traço desse mangá, mano. Aí eu fico imaginando, mano, o Hokuto no Ken enfocando o cara com as tripas, cara. Otaria. Não, mas o Hokuto no Ken, ele tem uma história boa, mano. É doido, é massa. Sim, sim. Não, só tô dizendo que assim, o traço lembra muito o traço do Rikyo, cara. É. Não, o antigão é, mas esse novo que fizeram agora, né? Fizeram um remake ali, o bicho tá. E é violento, viu, mano? Ah, porra, o cara dá 5 dedos no cara e o cara explode da metade da sua pra cima. O que eu acho engraçado, mano, o Hokuto no Ken, o antigo, é que ele era tipo aquele estilo de animação antigão ali, antes de estrear os Cavaleiros. Sendo que é tipo Cavaleiros mesmo ali, ele vai dar um golpe, ele faz o mesmo movimento, sendo que a violência é que o cara tá com um monte de mãozada ali no cara, o cara pum, explode, aí ele fica lá. É. Cara, isso é muito escroto, porque ele dá duas mãozadas na cabeça do cara e a cabeça do cara explode, cara. Isso é muito escroto. Ah, o massa é porque é tipo bomba relógio, né? Ele bate e tal. Aí fala com o cara um pedaço, aí não, mas não adianta tu se estressar, porque na verdade você já morreu, né? Aí como é que pode? Não, mas você lembra daquela hora que eu dei uma porrada na tua panturrilha? Aí pois é, mano, naquela hora ali não foi só uma canelada não, mas eu peguei um ponto vital e já morreu, mano. Isso aí, meu. Aí isso me lembra uma coisa, que eu sempre fiquei com isso na cabeça. Será que Kill Bill pegou a inspiração dele? Oi. Sem dúvida. Porque aquela mesma coisa, ele bate, ele começa a conversar com o cara, e o cara vai, vira e explode, entendeu? Aí tu quer dizer que o Kill Bill é o Hokuto no Ken americano. Putaria. Não, cara, que ela só usa esse golpe uma vez, mano. O cara usa isso exaustivamente. Posso falar um com certeza, esse daqui é meio clichê, mas beleza, né? O Akira ali, o cara tem que, obrigação de assistir, porra, essa porra. Akira, só. Eu sou um pedaço de madeira fora do fluxo. O cara tem que assistir essa porra e vamos embora. Cara, cara, isso é a melhor explicação que eu já vi na minha vida, cara. É um pedaço de madeira fora do fluxo do rio. É, pronto, isso é Akira. Mas agora o esse outro, mano, que eu vou falar, mano, o cara, macho, esse daqui é muito massa, cara. Se você não é fã de anime, você tem que assistir, mano. Mesmo assim, é o Golden Boy, mano. O Golden Boy é uma ova, porra. Não é uma série, não, mano. Golden Boy são 5 ovos. Mas é massa, velho. É, mano, o Golden Boy tem que ter, mano. Tem que ter. Golden Boy é muito irado, cara. Golden Boy aí. Caralho, mano. Eu lembro que assim que eu peguei a internet, foi um dos primeiros animes que eu assisti, mano. Esse anime é muito foda, cara. O massa do Golden Boy, mano, é que esse bicho, vamos dizer, se você é um cara que passa muito tempo assistindo anime e jogando videogame, mano, é a coisa que pode acontecer na sua vida de mais sorte. É a filosofia que aquele anime ele passa. Aí então, se o cara já tá assistindo muito anime e acabou de comprar um PS4, ele tem que assistir que pode ser uma luz no fim do túnel, né, pra ele. É, pois é, né? Aquela corrida dele com a mulher de moto, ele bicicleta ali. Pronto, macho, é massa, o massa dele é isso aí, mano, que são coisas ridículas assim, que o cara, porra, mano, mas como é que um protagonista anda de bicicleta, mano? Só que é esse bicho mostra um moleque estranho, né? E o mais massa, macho, é que a abertura começa parecendo todo fodão, assim, ele bota luva, bota capacete, você vai sair na moto irada, ele pega a bicicleta e sai na bicicletinha, cara. Isso é muito escroto. A abertura parece que ele tem uma moto irada e, na verdade, ele tem uma bicicletinha. E aí, como é que se diz, macho? É a mensagem de moral, mano. Ou esse bicho fodão, os caras, não, mano. Tem os caras igual o Jota, mano, que reclama, porra, mano, mas a programação é muito difícil, não sei o quê. Aí o cara aprendeu, mano, Visual Basic num teclado de papelão, mano. Caralho, meu irmão. Aperta G aí, aponta o G do amor. Esse bicho aí é putaria, cara. É esse anime aí que o cara para pra refletir. Aí, não, mano, vou parar de reclamar da minha vida aqui, que pelo menos eu tenho um computador com internet. Mas o Golden Boy, mano. O Golden Boy, ele é... O Golden Boy é o curtindo a vida doidado japonês. Nossa, aí foi a melhor definição mesmo. Isso aí é putaria. Depois dessa daí, deu pra fechar. Aí, finalmente! Vixe, mancha, a galera zona. Eu acho que a galera vai estranhar, mano, a leitura de e-mails ali no final. Existe essa polêmica, né, na internet ali. Leitura de e-mails no final, no começo ou não ter? Pois é, tu ficou meio receoso, né, quando a gente discutiu sobre isso. Eu, Joel, mas isso é bom que não quebra o ritmo do podcast. Porque uma coisa, macho, é o ouvinte asilado antigão que tá de boa ouvindo do começo. E outra coisa é os novos ouvintes, né, cara? Que sempre vão estranhar, quebrar o ritmo do podcast pra dar o feedback do podcast anterior. Eu acho muito melhor deixar pro final, que aí coloca os feedbacks pro final e tudo. Aí quem é ouvinte roots mesmo antigão... Vai ficar até o final pra ouvir os feedbacks da galera, bicho. Pois é uma coisa que eu ficava pensando, mano. Acho, será que vale a pena o cara voltar os e-mails? Será que... Porque a galera sempre gostou, mano. Não sei porquê, né? E outra coisa, é uma coisa muito boa. Você falar de um assunto e a galera manda os e-mails complementando, fala de alguma curiosidade que a gente esqueceu de dizer, ou algum questionamento. É muito bom, bicho. Acho muito bom ver isso. Isso aí é legal mesmo. É doido. Eu acho uma parada legal mesmo. Agora sim, a gente vai tentar colocar os e-mails no final. Tentar não, né? A gente vai deixar os e-mails no final pra ver se a galera vai gostar, né, mano? A gente vai fazer um teste aqui. E quando o Neto não puder gravar os e-mails, o Samuel vai estar aqui pra dar aquela complementada, né? Dar aquela... Muletinha. O Samuel é o Striker. Do Tequinha é o nosso Striker. É mesmo. Dá uma porrada e sai fora. Mas pra galera ter o seu e-mail lido aqui na seção de e-mails do Asila, os correios do Asila, manda o seu e-mail lá pro asileitor@gmail.com. E por que que eu tô usando o Gmail? Não sei, né? É porque o Gmail, acho, é o e-mail mais usado hoje em dia, e nenhum leitor de spam nega o Gmail, mano. Nenhum leitor de spam de nenhuma empresa nega o Gmail. Então, por isso que o Gmail é tão bem aceito. Mas tem uma explicação também por causa do Gmail. É porque, mano, no Gmail não tem perigo desse negócio de quando o servidor cair ou acontecer algum problema com o servidor, os e-mails não vão estar danificados, mano. Porque o e-mail do Gmail, ele fica fica lá, velho. É seguro e tal. É no servidor do Google. É mais fácil o mundo ser acabado que o servidor do Google ser destruído. Acho que o mundo vai explodir, os e-mails do Gmail vão estar lá ainda. É isso aí, mano. Os ETs vão acessar. A gente vai usar esse e-mail e envie e-mails para esse e-mail. asileitor@gmail.com. É muito mais fácil pra gente fazer a triagem ali nesse e-mail aí. É isso aí. Feedbacks, complementação de temas, né? Se você quer falar alguma curiosidade ou trazer de volta as velhas e boas vase lá. Faz tempo. É muito bom, rapaz. O João era sempre o campeão de vasilados. Vamos ver se esse padrão continua. Eu campeão de vasilados. Era tu não, mano? Ou era o Manel? Era o Jota, mano. Vixe, o Jota! O Jota, ele se tava, fuder, o Jota. O Jota ali tava com uns pontos lá em cima, mano, vasilados. Então o Jota se salvou, porque zerou, hein? Vasilada zerou, agora tá zerado. Então, se você vê que alguém vacilou em alguma coisa, taca vacilada aí nos e-mails aí que a gente vai dar os feedbacks no final do programa. Pois é, e a galera também pode mandar sugestões pra ZillaCast, né, de temas. Os caras podem usar os comentários também, né? Ah, faz sobre o Castal, a gente quer ver o Castal que vocês façam. E é sempre outra coisa boa também, que a galera tem que começar a pedir também, pra gente começar a dar uma avaliada. É a gente fazer crossovers com outros podcasters, né? Que a gente costumava fazer e parou e não sei o quê. E a gente quer chamar outras galera também, né, mano? Pra poder participar aqui com a gente. Um cara que todo mundo pede pra me chamar e eu nunca chamei o cara é o PH, do Rapadura. Vixe, é mesmo. Tu é doido. O PH é um exemplo de asilado, viu? PH, eu vou chamar o cara, hein? Um dia desse aí, eu vou chamar ele pra participar no asilo. Né? E quem sabe futuramente teremos participações jurássicas também, né? Estamos devendo chamar a galera lá do Jurascast, a Yasmin, Melina, Biote e futuramente no AsilaCast também. E você, meu nobre amigo, negrada asilada, né, mano? Porque esse nobre amigo é do Jurandir, né? O cara pode tomar o nobre amigo ouvinte do Jurandir, não. É a negrada asilada, né? É, a negrada asilada, isso aí. Cada asilada com o meio. Agora é uma coisa que a galera fica pedindo, direto. É, cadê os casts? Não sei o que. Vamos editar. E fica pedindo direto pro cara postar os casts, não sei o que. Agora eu vou cobrar também. Agora eu vou cobrar pra caralho. Agora. Curta, comente e compartilhe o cast também, mas. É, deixa de ser um ouvinte filha da puta, né? Acha, não custa nada, mano. O cara dá um clique, mano, lá no Facebook, dá um clique lá no curtindo nos posts lá do Face, mano. É só uns cliques, mano. Acha, imagine quantos cliques eu dou, mano, pra poder editar um cast. Daí colocar no ar, pra poder você tá ouvindo aí. É, tô ouvindo aí, acabou de dar uma risada aí. É, baixei aqui, dá... E o cara não dá nenhuma curtida, mano, no Face, mano. Só um curtir, mano, um compartilhar já ajuda ali a divulgar o cast, a espalhar o cast, né? Tornar o cast maior do que ele é, né? Isso é o que motiva a gente também, mano. Os comentários da galera, os e-mails, né, mano? Isso motiva demais, mano, o cara a continuar. E espalhar a palavra azilesca, né? Pois é, mas espalhar a palavra no Facebook, lá no facebook.com/azileitor, no Twitter, que a gente não usa muito, Twitter ali tá meio... Se bem que Twitter realmente a gente nunca usou muito ali. twitter.com/azileitor. Mas sempre tem aquela galera, né? Aquela galera que gosta de usar Twitter, né? Então, se você gosta, também divulga no Twitter, não tem problema não. Quanto mais melhor, meu filho. Pois é, a gente criou um Instagram que a gente não sabe o que é que a gente vai fazer ainda no Instagram. Mas tem lá, instagram.com/azileitor. Tá umas fotos do Manel de cueca, né? Eita, porra! Aí afastar a negada! Mas é isso, esse e-mail aqui foi só pra dar uma começada, né, mano? Só pra dar uma frescadinha ali com os ouvintes, pra mostrar que os e-mails voltaram, né, mano? Envie lá seu e-mail pro asileitor@gmail.com. Os e-mails estão de volta, né, mano? No próximo cast a gente vai dar uma lida nos e-mails, né, mano? De volta. É isso aí, manda em brasa, vamos encher a caixa postal do asilo de e-mail. É, pronto, já o cara meio doente e tal, meio que você não quer pro seu filho, né? Aí esse bicho pega e diz, não, mas tu não era otaku não, tu é doido, né? Aí diz, ah, mas eu tenho uma foto tua aqui de colegial vestido de Totoro, aí, esse bicho assim sai correndo, ó, os caras perseguindo, ele filma ele, a câmera toda balançando assim. Ficou na minha cabeça, mas eu tenho uma foto só vestido de Totoro. Hasta la vista, baby.